o mito está por vir, traduzindo a sua falha. Deixou passar batido, blasfemou suas próprias palavras. Razão que mostra a cara, estraçalha no corte a navalha. Pedindo perdão aos céus pelo tamanho da mancada. A rima perfeita sai do pensamento tornado, arrancando moinho de vento. O fio da espada te alege, massacra, pesando cadeia. Sua mente draga, não mude de assunto. Retrato meu mundo, firmeza, frieza, mudando absurdo. Com a fé como escudo, vencendo o insulto. Mostrando as caras, fidalga meu vulgo. Prazer deparar com a verdade, talento da quebra, expandindo a arte. Movendo a cultura, o rap invade. Segura sua onda, não tem cabritagem. Afirma, é firme e forte, sustento rojão, natura, calote. Guerreiros de rua, provendo boicote. Etnia pura, sustentando os corre. Abrindo sempre os caminhos, sei que é difícil, mas não vou sozinho. Fazer o que falo, por Deus que me guio. Não desandar como fraco no ninho. Sempre assumindo a postura, malandro da quebra, onde a ética atua. Sobreviver é a trilha da cura, contra o sistema que humilha e tortura. Sente a densidade, periferia é arte. Bagulho codificado, informação é a nossa chave. Setor oeste invade, chegou, pediu passagem. Só mano graduado, net cada malandragem.